necessário ter fé. Vendo muito sem fé, uma brecha pro mal. Quantos manos não estão mais de pé? Se desviaram da fé, a vida cobra é fatal. A luxúria e a riqueza não levam nada, só destrói a sua estrada, acabam com seu coração. Meu irmão, preste atenção, fé em Deus te dá a glória e a salvação. Meu irmão, só te quero ver bem, não me diz que mal tem. Caminhar em uma nova estrada, deixar de ser um refém. Meu irmão, só te quero ver bem, então me diz que mal tem. Ser mais um irmão escolhido entre milhões na terra, a ganhar a salvação. Abra a mente, mão firme, Jesus, o solo que é sublime. E isso da sua oração, ele derrota Satanás. E a quebrando todo mal. Jesus, o solo que é perverso. Mas esse mundo tá esquecido, pensa só em guerra. Salva um, salva dois e fica dez nas trevas. Malignidade é quebrantada, vós senhor dizeis. Faça a sua parte que eu vos aliviarei. Então é assim que mudarás quando ter fé em Jesus. Sair do beco da amargura e encontrar uma estrada de luz. A luz que te deixarás aliviado. A luz que te deixarás abençoado. Meu irmão, é necessário ter fé. Vendo mundo sem fé, uma brecha pro mal. Quantos manos não estão mais de pé? Se desviaram da fé, a vida cobra é fatal. A luxúria e a riqueza não levam nada, só destrói a sua estrada, acabam com seu coração. Meu irmão, preste atenção, fé em Deus te dá a glória e a salvação. Meu irmão, só te quero ver bem, não me diz que mal tem. Caminhar em uma nova estrada, deixar de ser um refém. Meu irmão, só te quero ver bem, então me diz que mal tem. Ser mais um irmão escolhido entre milhões na terra, a ganhar a salvação. Abra a mente, mão firme, Jesus, o solo que é sublime. E isso da sua oração, ele derrota Satanás. E a quebrando todo mal. Jesus, o solo que é perverso. Escuta sua oração, ele derrota Satanás. Agora eu vou falar, eu vou rimar. Preto neck, face a face, se pá, se pá. Eu tô aqui para falar de Jesus, que morreu na cruz pra nos salvar. Ha! Minha fé é grande, ele não morreu em vão. Não, morreu por mim e por vocês. Irmãos, irmãos, foi sofrimento, agonia, tristeza. Deixa de lado esse pecado agora, veja. Observe ao seu redor tudo o que está acontecendo. O tempo passa, o erro impera, o homem tá se perdendo. Cada vez mais, apegando-se mais. As coisas desse mundo tá perecendo. E esquece do Criador de tudo. Só pensa no dinheiro e por isso faz tudo. Não dá valor à vida, não quer buscar ao Senhor. Mas aí, isso pode mudar. Tenha fé em Jesus, leia a Bíblia. Meu irmão, é necessário ter fé. Vendo mundo sem fé, uma brecha pro mal. Quantos manos não estão mais de pé? Se desviaram da fé, a vida cobra é fatal. A luxúria e a riqueza não levam nada, só destrói a sua estrada, acabam com seu coração. Meu irmão, preste atenção, fé em Deus te dá a glória e a salvação. Meu irmão, só te quero ver bem, não me diz que mal tem. Caminhar em uma nova estrada, deixar de ser um refém. Meu irmão, só te quero ver bem, não me diz que mal tem. Ser mais um irmão escolhido entre milhões na terra, a ganhar a salvação. Abra a mente, mão firme, Jesus, o solo que é sublime. E escuta sua oração, ele derrota Satanás. E a quebrando todo mal. Jesus, o solo que é perverso. Ele escuta sua oração, ele derrota Satanás.